Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. O nosso e-mail para que você solicite músicas. Este é o nosso e-mail. uspfm@sc.usp.br. Quem vai receber os parabéns a você na quarta vindoura? Ela, dileta e estimada funcionária da nossa querida Lafic Imóveis, dona Sara Riami. Quarta-feira vindoura, ela vai receber os parabéns a você, dos diretores da Lafic Imóveis, dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, emissiva que vem da capital do chope Ribeirão Preto, a nossa conhecida capital do café. Quem nos escreve é ouvinte da 107,9, dona Maria Helena Mendonça, pela vez primeira, e ela diz que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e para ela, a Sapoti, Ângela Maria Calbi Peixoto, em arranjo do Nelsinho, em adaptação para o nosso idioma, do Jair Amorim, o amor é sempre o amor. Roberto Roberti assina, composição maravilhosa, com Del, o ditador de sucessos, em 1900. Para dona Maria Helena Mendonça, que ouve esta audição pela 107,9, Rádio USP de Ribeirão Preto, Carmélia Alves com trio Melodia, do Angelino de Oliveira, que nasceu na cidade de Botucatu, arranjo do Radamés em Atali, que coisa maravilhosa, a Carmélia, na melhor gravação que conhecemos desta música, Tristeza do Jeca. Enquanto houver luar, enquanto a luz brilhar e o sol tiver calor, enquanto um sonho houver, o amor é sempre o amor. Enquanto uma canção florir no coração, um verso multicor, enquanto um beijo houver, o amor é sempre o amor. O tempo passa, tudo há de acabar. Desejos, glórias, tudo findará. Somente o sonho azul dos namorados nunca morrerá. Enquanto houver ciúme, enquanto houver perfume na vida de uma flor, enquanto houver nós dois, o amor é sempre o amor. O tempo passa, tudo há de acabar. Desejos, glórias, tudo findará. Somente o sonho azul